Bendito seja o nome do Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem operado em favor de cada um de nós. É doce o privilégio que temos de estar ao lado do nosso Deus nesta manhã de sábado para adorá-lo na beleza da sua santidade. Na manhã de hoje, o título da mensagem está no boletim e é o Poder Educativo da Graça. Quero convidar todos a abrirem as Bíblias em Tito capítulo 2, versos 11 e 12. 11 e 12 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piamente. Eu destaco desse texto uma palavra, duas: a palavra graça e a palavra educando-nos. Graça é algo que existe antes de o pecado existir. Porque, embora nós paguemos pela luz da coelce, Ajax, quantos aqui pagam pela luz do sol? Embora nós paguemos pela energia ou pela água da Cagesse, porque pastor viaja tantos estados que é tantas siglas para decorar, né? Então, embora a gente pague pela água da Cagesse, nós não pagamos pela chuva que cai do céu. Não pagamos. Desde o primeiro dia da criação, tudo que recebemos do Senhor foi de graça. Até o último dia da história, quando a palavra de Deus encerra o texto bíblico em Apocalipse 22, lá no último verso, é dito: a graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça do Senhor existe antes do pecado. A graça do Senhor está em toda a Bíblia, do primeiro verso, quando Ele criou e deu de graça para todo mundo, sem nenhuma taxa, sem TLP, taxa de limpeza ou taxa de iluminação pública, até o último verso, tudo é de graça. Nós conhecemos a definição de graça e sabemos que graça é um favor que a gente não merece. Não merecemos, mas recebemos. Agora, a palavra que abre o verso 12 é a palavra educando-nos. Essa palavra é expressiva. Por quê? Porque o objetivo da graça do Senhor e da salvação que nele há é nos educar. É nos educar. Quando a gente abre a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, abra aí comigo. Hebreus, bem pertinho, é só avançar um pouquinho. Hebreus 12, versos 9 a 11. Além disso, diz o escritor, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Verso seguinte: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Último verso, verso 11: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. O que esse texto, os dois textos estão dizendo? Estão dizendo que nessa graça perdoadora de Deus, quando nós a recebemos, ela nos educa. Ela faz de mim um homem sociável. Ela faz de mim um homem em condições de me unir a uma mulher e considerá-la, como diz o espírito da profecia, o meu segundo eu. Essa graça me qualifica para ser Pai, porque me educa para tal, porque me educa para ser amigo. Amados em Cristo, a grande diferença entre o sistema educacional contemporâneo e a ação educativa do Espírito Santo é que o Senhor, ele trabalha de dentro para fora. O mundo, a sociedade, ela trabalha de fora para dentro. O sistema tira as pessoas das favelas. Cristo tira as favelas das pessoas. E depois elas mesmas saem das favelas. Bom, o mundo molda o homem mudando o meio. Cristo muda o homem e depois muda o meio. A sociedade determina o comportamento humano, mas Cristo pode mudar a natureza do ser humano. Jesus não veio transformar gente ruim em gente boa. Jesus veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Porque para o Evangelho, aquele que não está na graça está morto. Porque esta vida de 80 anos não pode ser chamada de Zoe Aionios, vida eterna. Zoe é vida em qualidade, vida em quantidade, vida abundante, não pode. Então, estando em Cristo, estamos na graça. Sabe, filhos de Deus, a mensagem de hoje, embora fundamentada no Novo Testamento, ela se serve de um exemplo do Velho Testamento, que foi Moisés. O propósito da graça é educar-nos, a fim de restituir em nós a semelhança de Cristo. Eu coloquei no boletim alguns paralelos entre Jesus e Moisés. Está no boletim. Quem recebeu, é só dar uma olhadinha. Ambos foram preservados da morte na infância. Ok? Ambos. Houve um decreto de morte por ocasião do nascimento de Moisés e por ocasião do nascimento de Cristo. Ambos contenderam com mestres maus. Os dois tiveram que contender. Ambos jejuaram por 40 dias, tanto Moisés quanto Jesus. Moisés jejuou por 40 dias onde mesmo? No Monte Sinai, ok? Ambos controlaram o mar. Lembram das duas ocasiões? Ok. Ambos alimentaram multidões. Vocês também lembram? Ambos tiveram rostos resplandecentes. Ambos suportaram murmurações. Ambos foram desacreditados no próprio lar. Alguém quer ler rapidinho aí João 7,5? João 7,5. Pelo menos uma das coisas eu provo e as outras vocês conferem em casa. Quem quer ler? Quem pode ler? Quem pode ler? Você pode ler? Pegue o microfone. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Está aí. Moisés foi desacreditado por Arão e Miriam. E Jesus Cristo foi desacreditado por seus irmãos, provavelmente o escritor do livro de Tiago, irmão de Jesus, no começo não acreditou nele. Depois, Tiago foi um dos primeiros mártires. Um dos primeiros. Interessante que Moisés e Jesus oraram intercessoriamente. Ambos também tiveram 70 ajudantes. Em Números 11, aparece os 70 ajudantes que Deus enviou a Moisés. Jesus também teve 70 aos quais ele enviou. Ambos reapareceram após a morte. Tanto Jesus reapareceu depois de morto, quanto Moisés reapareceu depois de morto. A verdade é que Moisés havia sido educado pela cultura egípcia. E por isso, embora hebreu de nascimento, ele era culturalmente egípcio. E aí é onde entra a graça E aí onde eu começo a colocar em que a graça nos educa. Moisés, ele era hebreu de nascimento, ok. Mas ele era culturalmente um egípcio. E a graça do Senhor precisava de tempo para operar em Moisés a obra que ele hoje está operando em nós. E estou bem certo de que aquele que começou a obra vai terminar. Tanto em Moisés que aconteceu, como em nós ele vai completar. Pastor, mas como assim a graça pode nos educar? Primeiro, vamos pensar no Moisés antes de experimentar a graça. Ele achava que os fins justificavam os meios. Como ele era hebreu, e ele, a mãe dele tinha dito a ele que ele seria o libertador, ele achou que matando aquele egípcio, ele estaria colaborando para iniciar aquela obra. Engano dele. Os fins não, eu não posso usar de quaisquer meios para chegar a um fim. O Senhor não se serve da mentira para me livrar dos meus problemas. Alguns de nós adotamos a ética da consequência. A depender das consequências, eu estou liberado para agir agora erradamente. Eu conto uma mentira, ou faço qualquer coisa para me livrar de uma encrenca. Outro detalhe é que boa formação doméstica e acadêmica não são nem garantia de bom caráter, nem garantia de sucesso. Moisés tinha tido boa formação acadêmica, e eu mostro a vocês no livro de Atos, descrevendo a formação acadêmica de Moisés em toda a ciência. Diz o livro de Atos, no discurso que Estevão deu antes de morrer, ele falou muito sobre Moisés em Atos 7. E ele fala, e a verdade é que apesar da boa formação acadêmica, apesar inclusive da educação religiosa que ele recebeu da mãe, isto não é garantia de sucesso. Não garante. Apesar de você educar os seus filhos da melhor maneira possível, nada pode garantir a você que eles vão continuar no caminho. Nada pode. Moisés era uma vida para a qual Deus tinha um propósito exatamente igual à minha e igual à sua. O que Moisés não sabia era como Deus iria usá-lo. Ele não sabia. E aí ele cometeu o mesmo erro dos antepassados dele. Abraão quis fazer a obra de Deus do jeito dele. E Jacó também quis fazer a obra do Senhor do jeito dele. E Moisés? A obra. Até parece que isso é genético, né? Gente, até parece que esse ímpeto, esse excesso de eu. Outro detalhe. A libertação, pelo jeito, não era só do povo. O detalhe é que Moisés, ele teve que fugir 40 anos, certo? Ficou 40 anos. Ele não era turista, irmãos. Ele era fugitivo. Ele tinha medo. Nenhum fugitivo, ninguém se torna fugitivo sem medo. Todo fugitivo o é porque tem medo de alguma coisa. Na base de toda fuga está o medo. E Moisés era fugitivo e Moisés estava com medo. Muito medo. Só que tem um detalhe. Deus queria aqui que ele voltasse. Por quê? Porque a libertação não seria apenas para o povo, mas para o próprio Moisés. A quem Deus queria libertar do seu próprio passado. Porque o primeiro grande objetivo da graça é nos libertar do medo. É fazer a gente partir para o confronto com nossa história. Eu vou confrontar a minha história. Eu vou ver as pendências da minha vida e vou pagar as minhas dívidas com o passado. A estratégia de evitar o confronto em nome da paz não é recomendada por Deus. Deus não se serve da covardia para que você tenha paz. Portanto, se o teu filho fizer alguma coisa que é a respeito da qual é difícil você conversar com ele ou com ela, se seu marido ou sua esposa fizer alguma coisa a respeito da qual seja difícil o diálogo, por mais difícil que seja, a omissão não recebe a chancela divina. Deus não se serve desta paz que vem com a... Eu preciso da palavra, o acolhimento, a omissão em relação a uma situação difícil. Também não acreditamos que a truculência seja capaz de resolver nenhuma questão, mas a omissão também não. Também não. A boa educação ensina boas maneiras, mas não ensina a amar o inimigo. Por melhor que seja a escola que você tenha escolhido para o seu filho, por maior que sejam as listas de aprovados nos outdoors, alguns, na verdade, são coletados no terceiro ano, os melhores alunos de muitas escolas, no terceiro ano, e se joga ali, e, tá, mas tudo bem, isso é outro capítulo. Tá? Então, por maiores que sejam as listas, as melhores escolas, a melhor educação, vai no máximo ensinar boas maneiras, mas não vai ensinar seu filho a amar o inimigo. Só a graça faz isso. Sem a graça, a gente não consegue. Porque quem não tem a graça do Senhor está perdido em si e não sabe quem é. Não consegue amar o inimigo? Não tem como. A educação contemporânea, ela ensina a respeitar a mulher do próximo, mas não ensina a tirá-la da cabeça. Não ensina. Só a graça faz isso. Só a graça. O sujeito é educado, sabe que mulher dos outros é homem, né? Não é esse o ditado? Mulher dos outros é como homem, né? Como é educado, ele respeita. Pode até tirar da vida. Mas como os fariseus, não acha que precise tirar da cabeça. A boa educação ensina a planejar o futuro, mas não ensina a livrar-se das preocupações. Planeja o futuro, arruma tudo, Albaniza. Arruma tudo. Mas não dá uma mente cheia de paz e de segurança a respeito do futuro. Interessante, meu Deus. Com tanta capacidade acadêmica, e Moisés não era capaz de levar um recado. Deus disse assim: vá lá, diga para o faraó que deixe o povo ir, porque esse povo vai celebrar uma festa para mim lá no deserto. Tanta capacidade acadêmica, tanto estudo, tantos idiomas, tanta ciência, ele tinha que apenas dar um recado, e não era capaz. Porque o tipo de qualificação de que se precisava para dar aquele tipo de recado, a faculdade não vai municiar, não vai equipar. Só a graça consegue equipar alguém com um tipo de semblante e de atitude que chega diante de Acabe e de Jezabel e diz assim: tu, ó rei, estás fazendo pecar a Israel. Que chega diante do faraó, sabendo que ele vai dar uma gargalhada e diz: o grande eu sou disse que é para você deixar o meu povo ir, porque ele vai celebrar uma festa para mim no deserto, vão me adorar. Não adianta o preparo acadêmico para isso. Tem coisas que só a graça ensina, entende? Tanto preparo e não conseguia dar um recado. Por quê? Porque ele tinha medo. Por quê? Porque os nossos medos nos impedem de crescer. O medo é o meio no qual o inimigo joga as pessoas para que elas fiquem travadas, para que elas não prosperem, nem materialmente, nem espiritualmente e inclusive fisicamente. Mentalmente debilitada, acuada, cercada pelo medo. A boa educação pode nos preparar, mas não nos livra do medo. Quantos de nós nos identificamos com Moisés? Quantos de nós temos medo hoje por causa de algum fracasso do passado? Eu queria que alguém abrisse a palavra de Deus em 1 João 4:8. 4:8. Alguém que possa ler, fica de pé, com disposição, me lê. 1 João 4. Ok, agora leia o 18. No amor não existe medo. Porque o amor lança fora o medo. Obrigado, querido. Obrigado. O amor lança fora o medo. O instrumento de Deus, para banir o medo da minha vida é enchê-la com o seu amor. Eu quero apresentar a vocês um rapazinho. Ele é especial. É o Breno. Vem cá, Breno. Existem coisas que a educação convencional não ensina. Você quer uma coisa? Você quer um exemplo? A educação convencional, ela não ensina a gente a perder. Ela só ensina a ganhar. Esses dias, conversando com a Jax, batendo papo assim, ele disse assim: pastor, incrível. Só tem livro para formar líder. Não tem livro para formar liderado. E em alguns lugares eu sou líder, e em outros eu sou liderado. E aí tem muitos livros que quer fazer de todo mundo um líder. Mas será que tem algum livro que quer ensinar a gente a ser liderado? Eu vou dizer a vocês quem é o Breno. O Breno é um jovem de quantos anos? 12. 12 anos. Elegante? Breno, muito obrigado por sua presença hoje. Ele não é assustado, ele é tranquilo. Eu me assentei com ele, fiz uma entrevista com ele, sangue frio, resposta imediata. Breno, você trabalha? Trabalho, na oficina, ajudando. Você faz o quê? Tirar carburador. Você tira carburador de carro. Você sabe que a maioria dos carros hoje, os mais modernos, são de injeção eletrônica. Os fusquinhas, as coisas que você trabalha por lá. Quer dizer que você tira carburador de fusquinha, de Chevette? É. Certo. O dono da oficina que você trabalha, você me disse que ele é gente boa, tal. Ele é cristão, não é? Não, evangélico. Tá, cristão evangélico, ok. O Breno tem 2 meses de batizado. Tá, tem 2 meses. Ok, Breno, ele é evangélico. Tá ok. Ele guarda o sábado? Não. E aí, cara, como foi que você se virou? Porque aí você ficou apertado. Não, ele não guarda e você guarda. É. Aí eu conversei com ele, ele não deixa. Aí foi osso pra mim, né? Eu tenho que ficar orando. E jejuei. Aí. Você orou e. Aí até que fim, eu pedi a Deus. Aí Deus tocou na vida dele até que ele deixou. Aí quando eu voltei, ele falou: Breno, vai pra onde? Não, eu vou sair. Aí, quando eu ia orar, né? Quando eu tava trabalhando, sujo. Aí eu fui lá pra casa, minha mãe saiu. Eu orei. Aí quando chegou um dia, quando eu fui, ele mudou de ideia. Bem, tu pode ir sábado. Bem manhãzinha, eu fui, me arrumei e fui pra igreja aqui de sábado. O Breno, ele foi eleito pela comissão da igreja, o sonoplasta de nossa igreja. Ele é o Jadson lá da Vajota. O Jadson ali, ó. Ali é o Jadson. Ele é o Jadson da Vajota. Tá, ele cuida do som de nossa igreja lá. Breno, eu não vou lhe incomodar muito, mas eu tenho mais 2 perguntas para lhe fazer. A sua mãe, você tem orado muito por ela, não é? Qual é a maior dificuldade que você tem encontrado em relação a ela? É da bebida. Ela bebe muito, é? É, bebe. É triste. Me diga uma coisa. Quando você era mais novo ainda, você conheceu algum vício também, não foi? Foi. A droga, né? Você chegou a usar alguma droga, não foi? Uhum, usei. E o evangelho mudou a sua forma de pensar, é isso ou eu estou errado? Mudou muito, né? Eu ia para outras igrejas aí, né? Não tinha conhecido a igreja adventista, eu ia para outras igrejas, não achava confortável. Aí eu via, não gostava. Aí quando chegou um dia, a adventista chegou ali na igreja, né? Fez a reforma e foi para ali para as pessoas entregando folheto. Aí entregou, né? Aí entregou um folheto para mim, quando era das drogas, aí foi uma passagem boa. Aí eu fui, até que eu fui para a igreja, até agora. Eu estou na igreja, me batizei, estou agora exaltando o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe você. Me dê um abraço, vá. Você é um cara especial, viu? Você é um homem, viu? Deus te abençoe. Obra da graça. Isso é a graça. Que coloca ele diante de um auditório assim e fala. A graça da lucidez, obra da graça. Porque as drogas podem deixar até sem medo. Até sem medo. Mas não deixam sábio, agudo. Para um menino, ele tem sabedoria de menino. Tem a sabedoria para a faixa dele. Ele tem a sabedoria. A obra da graça. A educação convencional, ela não ensina a gente a perder. Mas a gente perde sim algumas batalhas. Algumas lutas nós perdemos. E isto é fato. Eu queria que alguém abrisse a palavra de Deus em Filipenses 4:12. Rapidamente, eu estou 5 minutos acima do meu tempo. Filipenses 4:12. Ninguém tem tudo o que deseja, mas as escolas não ensinam a gente a perder, mas a gente perde, e a gente precisa aprender a perder, porque a gente perde um amor, a gente perde a saúde, a gente perde inclusive algumas coisas que a gente não recupera mais. Alguém pode ler? Alguém pode ler? Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim em abundância como em escassez. Sei tudo. Eu aprendi a sei, eu sei é de saber. Sabe porque aprendeu a ter fome e a ter fartura, a ser humilhado e a ser exaltado. Porque a educação convencional pode não lhe ensinar a controlar o orgulho quando o aplauso chega à vida. E pode também não ensinar a equilibrar a psique para não cair na depressão quando o fracasso chega à vida. Mas a graça nos ensina e nos equilibra para que no dia do aplauso a gente não seja corrompido por ele. E no dia do fracasso a gente não seja destruído, porque o fracasso não é o fim da nossa história. Na primeira vez, Moisés fracassou. Mas na segunda vez, ele viu um exército inteirinho ser destruído, e ele viu todo o seu trabalho atravessando por dentro do mar, o mar em seco. Gente amada, povo de Deus, algumas coisas que a educação convencional não ensina, que só a graça faz. Uma delas é que nem todas as perdas serão restituídas. A graça nos ensina a lidar com a perda. Eu preciso de 2 versos antes de fechar. Por favor, alguém pode ler o Salmo 62, verso 8? 62, 8. A pergunta é, como é que a graça nos ensina a lidar com a perda, por exemplo? Como a graça nos ensina isso? Salmo 62, 8, alguém pode ler. Pronto, a graça nos ensina que Jesus Cristo é o nosso refúgio no dia da adversidade. Eu vou ler mais um texto aqui. Confia os teus cuidados ao Senhor. Quando tudo estiver estragado, antes de estar estragado, confia ao Senhor. E se as coisas se estragarem, entenda que o Senhor tem um plano para a sua vida. E este plano passa pela adversidade. Ele podia ter tirado o povo e, numa viagem de 3 meses, ter posto o povo dentro da terra. Ele poderia ter feito uma viagem mais curta ainda, numa viagem de 1 mês, ter posto o povo dentro da terra. Mas o detalhe é que Deus não tinha como missão única retirar o povo do Egito, mas tirar o Egito de dentro do povo. Para destruir os deuses da Babilônia, Deus levou 1 ano. De um panteão de 42 divindades. Deus levou 1 ano com pragas e destruiu a credibilidade dos deuses egípcios. Mas para destruir o ego, Deus levou 40 no deserto. Porque não há divindade mais ameaçadora do que o meu eu não consagrado. Quantas vezes em um dia eu me ajoelho diante da minha vontade? Quantas vezes eu me ajoelho diante do meu desejo? Quantas vezes? Tá bom, o meu desejo, certo? Pudim e arroz à grega. 1 colher de pudim, ok? 1 colher de arroz à grega. O pudim é muito mais gostoso. Dá um prazer muito maior. Ok. Outra colher. Ainda é muito mais gostoso. Outra colher. Ainda está perdendo. Mais uma. Aqui vem. Bom. Pudim. 3 colheradas. Ainda ganha. Mais gostoso. Da décima quinta, meu amiguinho, a gente está botando pudim pelos olhos. Porque por mais gostoso que seja, ele é aquele prazer imediato. Já o arroz à grega vem 20. Tem 20, porque aqui tem um segredo. Os extremos são de um perigo terrível. E o meu desejo, ele quer sempre coisas extremas, ou uma vingança com 1000 murros até detonar o inimigo, ou a satisfação com todo o prazer que a posse de alguém que eu quero possa me dar, com toda a extravagância, com toda a entrega. O problema do desejo é que ele sempre leva para um lado extremo ou para outro. Mas o que nós precisamos é do arrozinho à grega. Aquela coisa que não tem muito gosto. Mas é integral, integral. Mas aquela coisa que segue, que prossegue, que dá equilíbrio. A graça do Senhor nos assenta, a graça do Senhor nos equilibra, e você vai gritar o brado do campeão só lá no final dessa história. E a graça do Senhor faz com que eu me aceite, mesmo depois que eu saiba quem eu sou, e inclusive não é boa coisa. E aí eu me aceito, e aí eu me perdoo, e se torna possível a minha convivência com o espelho. Pense numa briga boa, eu e o espelho. Não pela estética que ele revela, porque é extremamente satisfatória. Mas por outras coisas que eu vejo no olho, no olhar do sujeito que está lá no fundo do espelho. Filhos de Deus, a verdade é que na universidade de Deus, mansidão faz parte do currículo. E ele disse: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. A questão é, não, é que Moisés já nasceu manso. Manso? Meu amigo, é que vocês não se lembram dele matando um egípcio, enterrando na areia. Mansinho? Ele matou com as próprias mãos, por esganadura. Mansinho ele, não é? Foi a graça que fez dele o homem mais manso da terra. E Jesus Cristo diz a mim e a você: vinde a mim. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É verdade? O amor edifica. Tem um texto bíblico de 1 Coríntios 8, você pode ler em casa, que ele deixa claro a seguinte ideia: a ciência, ela incha. A ciência incha. E diz assim: a graça, o amor, edifica. A ciência incha, mas o amor, ele edifica. Pastor, a ciência é ruim? Não, mas é que ela não faz a obra que só a graça pode fazer. Ter um filho não é tudo. Ser gente boa não é tudo. Porque Jesus Cristo não veio para transformar gente ruim em gente boa, não. Ele veio para transformar a gente morta em gente viva. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Bom, para encerrar, toda cultura do presente século não passa de um compressor de ego. Encerrar mesmo. Último tópico, 18º tópico e último. A educação social, a cultura atual, não passa de um compressor de ego. É literatura de autoajuda. É todo mundo dizendo, não, vai dar, não, porque você, né? Tem até a musiquinha, né? É o cara, não, você é isso, e tudo é para encher a pessoa de si. Entendem? Encher a pessoa do ego. Mas a graça do Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Só essa diferença. Cheios do Espírito Santo. Você sabia que isso é uma decisão que você tem que tomar? Tem que tomar. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai maravilhoso. O Senhor conhece o nosso viver, Pai. E nesta hora nós apelamos, Senhor, para que o Senhor venha olhar para a nossa busca desenfreada pelo conhecimento, como se o conhecimento que podemos adquirir, que possamos adquirir por meios empíricos, pudessem suprir em nós todas as nossas necessidades e ou moldar-nos, Senhor, de maneira a que sejamos aquilo que o Evangelho espera que nos tornemos. Ó Deus, talvez tenhamos corrido em vão, julgando que estas coisas podem fazer tudo. Mas nós sabemos, Senhor, através da Tua palavra, Pai, que um dos papéis da Tua graça, além de nos conscientizar da salvação, é educar cada um de nós. Não temos aprendido a perder, Senhor. E a verdade é que algumas batalhas nós perderemos. Certamente já perdemos algumas, Pai. Mas, ó Deus do céu, nós não perderemos a guerra. Porque sabemos que a Tua graça é conosco. Sabemos que ao final dessa jornada seremos vencedores, Pai. Sei que o medo, Pai, tem nos impedido de desfrutar da Tua graça. E sabemos também que o amor é o que lança fora o medo. Ó Pai, só a Tua graça e o Teu amor podem nos libertar do medo. Pai querido, Pai maravilhoso, a Tua bondade, a Tua santidade tem sido presente em nosso viver. E a Tua graça, Senhor, tem nos ensinado que precisamos suportar a provação. A Tua graça tem nos ensinado, Senhor, que precisamos aprender a lidar com as coisas que não gostamos, Senhor. A Tua graça tem nos ensinado que todos são iguais, o douto e o indouto. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. E nesta hora, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque se não somos aquilo que queríamos ser, ainda é verdade que também não somos mais quem éramos. Por isso, bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.